Aí, sangue bom. Aqui quem fala é o Dri, mais uma vez representando o Som de Drão, Capão Redondo, 2006. Juntamente com um da Sul, se liga no boom. Bota pra rolar aí, é nóis. Yeah, o som, a ideia, é a mesma, não tô nem aí. Cê tá ligado? Pode vir, no sistema eu dou o troco. Sou aquele mesmo louco, do que falo, do que penso, você sabe um pouco. Se quiser, é o som que pode transformar o mundo. Contudo, já não me iludo, não estou mudo. Com a paz de Deus na minha rima, pode perceber. É o que nos motiva, é o que nos dá prazer. Mas o barato tá sinistro, cheio de falsos cristos. Rima sem sentido, cadê o compromisso? Mas muitos têm o dom, eu também tenho o dom. Levar a paz, a rima levada de sangue bom pra sangue bom. Vai vendo, tamo fazendo, crescendo pura arte. Sobrevivendo, desenvolvendo sem maldade. Nas ruas do gueto, eu vou levando meu rap na fé. A minha rima prevalece. Som de favela, o barulho vai crescer. Som de favela, o show vai estremecer. Som de favela, quem é contra vai cair. Cê é pra somar, pode vir, pode vir. Som de favela, o barulho vai crescer. Som de favela, o show vai estremecer. Som de favela, quem é contra vai cair. Cê é pra somar, pode vir, pode vir. Muitos ouvidos estão atentos pra saber qual é o tema. Não vou abordar o mesmo tema, ei, qual é o problema? Sem mandar rimas pro ar, alguma coisa vai mudar. Minha criatividade na malandragem vai além, não vou parar. Comandando multidões, rimando no microfone. Como pastor pegando a palavra, matando o que te consome, invadindo o território. Mas parece um velório, não, não, não, não tô louco. Que falo ainda é pouco, não fumo pedra, nem me acabo no goró. Minha carreira é musical, não passo em branco no pó. Termino o que começo, sem chance pra propina. Dizer besteira antecipada é o mesmo que cuspi pra cima. Já tentaram matar o meu canto popular. Mesmo com meu fim, mata um, vem esse em meu lugar. Nas ruas do gueto, eu vou levando meu rap. Com fé em Deus, a minha rima prevalece. Som de favela, o barulho vai crescer. Som de favela, o show vai estremecer. Som de favela, quem é contra vai cair. Cê é pra somar, pode vir, pode vir. Som de favela, o barulho vai crescer. Som de favela, o show vai estremecer. Som de favela, de Drão, Ferrez, um da Sul, representando mais uma vez Capão Redondo, 2006, mantendo as raízes do hip hop, pegando a paz, amor, esperança, fé, seguindo sempre em frente, Deus é mais, é isso aí, rola a próxima música aí, valeu!